E acha que é importante haver um Dia da Mulher? Acho que sim, que vale a pena até. E como é que foi o seu percurso até aqui, enquanto mulher? Uma vida de trabalho, não é nada. A senhora foi casada? Sim. Teve filhos? Sim, tenho 2 filhos, um homem e uma mulher. Como é que acha que o papel da mulher foi evoluindo na sociedade? Eu acho que tem algum valor. E olhando para os dias de hoje, qual é a diferença de uma mulher antigamente e uma mulher no dia de hoje? Oh, isso não sei bem. Não sei bem qualificar. Mas acha que as mulheres lutaram muito? Muitas trabalharam, outras tiveram a vida delas como gostaram mais. O homem sempre foi mais valorizado do que a mulher? Eu acho que não, enfim. Há uma coisa e outra. Há mulheres que realmente foram mais que certos homens e outras que tiveram uma vida mais calma. Pronto. E enquanto mulher, o seu percurso foi estilista? Acha que foi valorizado o seu trabalho? Algumas. Nem sempre foi valorizado o seu trabalho? Não, nem sempre valorizaram a mulher. Isto é o que eu penso. Talvez que eu esteja errada. Então eu fui companheira da Amália Rodrigues, não é? Era minha amiga. Eu trabalhava em alta costura e ela um dia foi ter comigo para eu lhe fazer alguns fados. Por exemplo, eu nunca gostei de fado. E um dia eu ouvi um fado e ia na minha casa a passar e ouvi na televisão e parei. Porque eu nunca tinha ouvido alguém cantar como ela cantava. Acha que foi uma pessoa muito importante para o nosso país? Ela? Eu acho que sim. E a prova viu-se que ela foi, enfim, muito apreciada. O livro dela foi para destacar o trabalho dela? Sim, senhora, percebo. Bom, era mostrando só a roupa, alguma roupa que eu lhe fiz, mas nada de especial. Acha que foi das mulheres mais importantes para o nosso país? Naquilo que ela fazia, eu acho que sim. Bom, é claro, no nosso país teve gente muito importante, mas ela realmente, naquilo que era a vida dela, eu acho que foi importante e muito importante. E a prova disso. Acha que as mulheres têm o mesmo valor que os homens? Ah, com certeza. Há muitos homens que não valem nem um tostão.